o cangaceiro, estava ajudando no mundo espiritual. E as pessoas disseram, o quê? Mas como? O Lampião está dando passo, está dando palestra, está doutrinando os espíritos, como é que é isso? E ele disse, não, está ajudando. Contam alguns amigos espirituais, que um dia Bezerra de Menezes estava tentando ajudar um espírito numa região muito trevosa, mas o espírito estava num padrão vibratório tão baixo que ele não conseguia perceber a figura luminosa do Kardec brasileiro. Ele falava, e o espírito não escutava. E Lampião, sabendo da história, disse, doutor Bezerra, deixe comigo. Desceu até aquelas regiões profundas do mundo espiritual, viu o espírito que era do mesmo padrão vibratório de Lampião, que o percebeu também. Lampião pegou a gigantesca peixeira, desembainhou e disse, doutor Bezerra mandou lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? Dizem que o espírito foi correndo para os braços amorosos de Bezerra de Menezes. Então, meus amigos, se até Lampião está ajudando, dizem, nós não temos como confirmar, no mundo espiritual, por que a gente não pode fazer a nossa parte? Claro que podemos. E vemos aí o nosso irmão José Grosso, desde aquela época, sintonizando com Jesus, indo diante da tropa para avisar as pessoas nas cidades que os reis do cangaço estavam se aproximando, que se protegessem, que fugissem. Quando o Lampião descobre, manda cegar-lhe os olhos e deixar entregue na caatinga, na solidão, entregue a própria sorte. Ele com os olhos apagados, naquele instante, é quando percebe com mais clareza o mundo espiritual. Percebe a presença de Jesus. E sabe da sua missão cumprida. E continua até hoje como um servidor valoroso do Cristo. Meus amigos, a mediunidade é uma bênção em nossas vidas. Vamos agradecer a Jesus. Vamos ser dignos dessa missão que Ele nos confia com tanto amor, para o nosso próprio bem e para a nossa felicidade. Para que todos nós possamos um dia dizer, como na música Meu Caminho, que Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho. No meu caminho, Deus comigo vai. Olhando no horizonte,